Egito, que é seu libertador. Da raça eleita, o povo de Israel, trouxe a todos esperança e fé de viverem livres em outro lugar. O mar à frente, logo atrás Faraó. A confiança perdeu o seu lugar. Desespero, medo e aflição. Onde está Deus? Onde está Jeová? Será que a promessa de um lugar especial foi esquecida por forte? Ouviu-se uma voz: Moisés, erga tua mão sobre o mar. Fez erro por nós.